É na Apollo, é o 3, né? Fala um pouquinho. Tem violino, violão, né? Espelho, meu partiu em três. Meu reflexo todo desconexo. Me vi por todos os lados. Não sou os pedaços, mas sim são mil retratos. Vê que eu não estou ali. Eu tô play.